Cast Show! Você não pode perder, você tem que ouvir esta merda! Fala aí, galera! Monocast Show está no ar! No ar não, né? Porque não é balão, pô! Mas estamos com o programa de número 12 hoje aqui pra falar de quem, do que, aonde, de zumbis! De zumbis, um tema... Tá aí na atualidade que só se fala nisso, né? Ultimamente não se fala mais nada. Zumbi tá na moda. Tem filme aí de ex-namorado zumbi, ET zumbi, cachorro zumbi, zumbi zumbi, Chuck Norris zumbi. Mas enfim, vamos aqui. Com o programa de hoje eu vou tentar não deixar muito extenso o programa. Me desculpe se eu tiver meio fã, porque eu tô com um pouco de gripe, então a minha voz vai ficar meio estranha e eu vou ficar fazendo... programa inteiro, mas eu vou tentar cortar. Bom, já quero dizer aqui que eu vou anunciar no final do programa quem que foram os vencedores da promoção dos livros do Walking Dead e do DVD Duro de Matar 5 aí, patrocinado pela AB Movies. Bom, não que o pessoal que ganhou já tá sabendo pelo Facebook, mas eu tenho que avisar oficialmente. Vai estar no link aí, se você não estiver ouvindo no blog, você estiver aí pelo celular ou... por algum agregador de podcast ou pelo iTunes, eu vou deixar uma imagem lá que é o estilo oficial do site que faz que dá o resultado, é tudo automático, não tem influência em nada, eu só clico lá em sortear e o site sorteio.me ele faz o trabalho, né? Então, quem quiser reclamar, não reclame comigo, reclame com o sorteio-me, porque não fui eu que escolhi os vencedores. Bom, vamos deixar de enrolação. Eu vou tentar falar um pouquinho do tema, assim, um pouquinho onde surgiu. Alguns filmes, livros e games. E a minha opinião, o que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto, se eu desgosto. Vamos lá com a primeira parte do programa. Essa história de zumbi, ela já é meio... É totalmente antiga, né, gente? Ela vem lá dos feiticeiros haitianos, dos mestres de voodoo, que faziam uma espécie de veneno não letal, mas que quando ingerido ou quando a pessoa entrava em contato, essa pessoa, ela meio que... ela virava um zumbi, quem sabe o que é um zumbi? Naquela época ninguém sabia, mas ela ficava uma pessoa totalmente... não era ela que mandava nos movimentos, na coordenação. Essa pessoa, ela virava o quê? Um tipo de servo desse mestre. Então, eu tava fazendo umas pesquisas e eu li que alguns faziam veneno, outros faziam a mistura com ossos e sangue, assim, tipo, faziam um pozinho, que quando a pessoa entrava em contato, ela virava o zumbi. Não era que nem hoje, que é o zumbi de hoje que entra em contato com algo radioativo, é mordido por outro zumbi e tal. Mas, sim, era por esses mestres feiticeiros, né, esses pajés, sei lá como que se pode chamar isso aí, eles que faziam isso aí para as pessoas virarem zumbi, virar um servo dele, porque até o Haiti foi um dos primeiros lugares a acabar com a escravidão. Então, muitos donos de fazenda usavam desse recurso para quê? Para poder ter os funcionários ali, né, os negros, os escravos, trabalhando para eles, assim, depois da escravidão, vocês entenderam? Eles usavam esse veneno, esse pozinho mágico de plim-pim-pim aí que era feito, para os caras trabalharem para eles, e eles não tinham nenhum gasto com isso. Isso é a lenda real, é o que dizem. Vem lá do Haiti, né, já tem muito tempo atrás já. Aí, ó, você não tava nem no saco do teu pai ainda, mas... é isso, essa primeira parte eu queria só deixar isso mais ou menos no ar aí. Quem não entendeu, não sei, deixa aí a pergunta. Bom, vamos para a primeira... música do programa hoje, que finalmente a gente vai ter três músicas com três pedidos de ouvintes. E a primeira música que eu quero deixar aqui é Zombies Factory, do Overdose, que foi um pedido do Alan Avancini lá pelo Facebook, foi pelo meu Facebook, não foi pelo Facebook do Monocast Show, que se você não conhece, eu tenho o perfil lá, é o Danilo Monocast Show, quem tem aí sabe, né, segue, eu sempre tô postando as coisas lá, ou vocês podem pedir também pelo Facebook lá, pelo... a página Monocast Show. Bom, então vamos aí, Zombies Factory Overdose, e eu já volto. We'll be right back. De volta, galera. E agora, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre os filmes e sobre livros e games. É difícil porque, assim, cada um tem uma opinião sobre qual que é o melhor filme, qual que é o top 10, qual que é o melhor livro, o melhor game. E eu vou falar aqui um pouco do que eu pesquisei. A minha opinião, eu não sou um fã do estilo, eu não acompanho, eu assisto, assim, o Resident Evil, assisto junto com a minha namorada, que ela gosta, Madrugada dos Mortos, que eu achei muito bom, e tem alguns aí que são bem bosta, né, que nem aquele Meu Namorado é um Zumbi, que eu assisti recentemente com a minha namorada, e, meu Deus, que filme bosta, né, se eu não me engano é que aquele cara fez o Fera do X-Men, e é um filme, né, é bosta, né, tem nem muito o que falar. Bom, falando dos filmes, no começo, os filmes eram assim, como eu falei da história, que era um mestre feiticeiro que se usava de um veneno pra dominar as pessoas e tal, deixavam elas zumbis, né, sem comando nenhum do corpo, ele que comandava a pessoa. Mas, pelo que eu li, eu não sei se eu vou estar falando canelada, se eu falar uma canelada, vocês me corrijam aqui, por favor. É, vai ter todos os e-mails, Facebook, onde você pode mandar lá me xingando. Falando, ah, moleque, você falou tudo errado, não tem nada a ver. Um dos mestres, né, que é o responsável por esse zumbi que a gente conhece hoje em dia, por apocalipse zumbi e vários zumbis correndo atrás de pessoas e destruindo a Terra, é o Jorge Romero, com o filme de 68, que é A Noite dos Mortos-Vivos, ou Night of the Living Dead, que foi assim, um dos primeiros do gênero apocalipse zumbi e que influenciou todos esses diretores aí de hoje em dia que fazem esses filmes Zumbiland, esses filmes assim nesse estilo apocalipse zumbi, foram influenciados por eles. Também depois teve Dawn of the Living Dead, que é a madrugada dos mortos, e depois teve The Day of the Living Dead, que foi o dia dos mortos. E aí tem uma porrada de filme que, se a gente for citar aqui, hoje em dia mais conhecido assim e mais atual, tem Resident Evil, o primeiro, né? Porque o que vem depois é pra fazer dinheiro, né? Infelizmente, não tem nem o que falar, porque o primeiro foi foda. Eu lembro de ter assistido com meu primo aí, um abraço pra ele, eu era pequeno, fiquei me cagando de medo. E também aí tem o Madrugada dos Mortos, que é esse mais atual, que o pessoal conhece, ele é a refilmagem, entendeu? Daquele que eu falei, que é o Dawn of the Dead, que é o povo que vai se esconder no shopping e tal, e é um monte de zumbi, eles ficam lá no telhado se comunicando com o cara do outro lado lá. E é bem famoso essa refilmagem, parece que ela é mais famosa do que a primeira. E também tem um monte, tem Reanimator, tem Return of the Living Dead, Day of the Dead, e a maioria, você pode, todos esses Day of the Living Dead, Night of the Living Dead, tudo Jorge Romero, que é o cara que foi um dos primeiros ali do estilo. E a gente também teve o Rec, né? Só que o Rec, aquele espanhol, que até ganhou uma filmagem americana, ele não é tão assim, porque ele tem mais influência de espírito, essas coisas. Então não é só zumbi. E também um recente que a gente teve é Guerra Mundial Z, né? Que é o... Eu não assisti ainda, mas pelo que eu vi, não é aquelas coisas. Mais ou menos. Porque parece que o livro é melhor do que o filme, até onde que eu li. Porque tem um livro também. O filme com o Brad Pitt parece que nem sangue tem, pô. Parece que... Eu não sei, eu não assisti ainda. Tô precisando assistir. Tem um que eu assisti que eu gostei muito, que é o... Que eu não sei se o livro é melhor do que o filme, é o que dizem. Mas é o Pet Sematary, que é o Cemitério Maldito, que é um filme antigão também, que é do livro do Stephen King, que eu assisti, eu achei muito legal, mas fiquei meio chocadão na hora que o filhinho do cara morre atropelado pelo caminhão e tudo aquilo que ele faz pelo filho e tal. Não é um filme assim, nossa, de se borrar nas calças, mas é bem forte, né? A questão dele, aí ele vai, leva o gato, aí depois ele leva o menino, a esposa dele, é bem bacana. Temos também jogos assim, a gente tem Resident Evil, né, famosíssimo. Eu me caguei jogando Resident Evil 3, porque eu era pequeno, o Nemesis, né? Hoje em dia não tem nenhuma graça, mas jogava aquela porra sozinho em casa, velho. Nossa, eu morria de medo, velho. Tem o Left 4 Dead também, mais atual, assim, que é bem famoso, o Left 4 Dead. Tem também, que eu curto muito, eu nunca cheguei a jogar ele de fato, mas eu já vi muita gente jogando, que é o Dead Rising. É muito legal a premissa do Dead Rising, se montar suas armas e tal, achei muito legal. Tem também o Dead Island, e tem também aqueles joguinhos mobile, né, que apesar de ser meio um desenho infantil, assim, não diria infantil, que é o Plants vs. Zombies, que... Puta, faz muito sucesso, pô. Eu nunca joguei também, mas, né, o povo diz que é viciante. Eu nunca joguei pra falar, mas quem diz aí que eu joguei mesmo, assim, que eu tenho uma forte lembrança, é o Resident Evil mesmo, que puta que pariu, que jogo filha da... Também de livros, eu tava fazendo uma pesquisa e eu vi um dos livros que a gente vai sortear aqui, The Walking Dead, que é a Ascensão do Governador, se eu não me engano. E ele está nessa lista. Temos também, como eu falei aí, o Cemitério Maldito, né, que é do Stephen King. Tem um livro também, que até dizem que o livro é mais legal do que o filme. Não sei, eu não li também. Também temos o Apocalipse Zumbi, Os Primeiros Anos, que é um livro que mostra, né, como o título já diz, o começo ali do Apocalipse Zumbi. E também tem muitos livros sobre guia de sobrevivência, cara, que, bom, a gente já teve relatos aí, né, quem lembra aí, não faz tanto tempo assim daquele cara lá, acho que foi na Califórnia, Nova York, não me lembro. O cara foi pra cima mesmo, comeu o cara vivo, bizarrão, cara. Também temos Apocalipse Z, que, se eu não me engano, é uma trilogia, mas o primeiro ele que é bem falado. E também temos aí, né, do Não Tô Ganhando Nada, mas vou falar que é o Protocolo Blue Hand, né, do Jovem Nerd, que ficou bem famoso. Deixa eu parar de enrolação e vamos aqui para mais uma música que foi pedido público também, de novo, olha só que maravilha, tivemos 3 pedidos hoje, que é a música Blood, Brains and Rock'n'Roll da Zombie Girl, tudo a ver com o tema aqui, pedido da Letícia Cristina, um abraço pra ela, minha amiga, e eu já volto. Voltamos, galera. E deixa eu finalizar agora. Eu espero que esse programa não fique muito comprido, porque os dois últimos aí, nosso passou de meia hora aí, ficou bem comprido. E, bom, eu queria deixar claro que eu falei meio por cima do tema. Se eu falar alguma coisa errada, vocês mandem e-mail, mandem nos comentários aí, porque eu tento fazer o programa bem curto, então dá pra abordar bem assim o tema em pouco tempo. Bom, a minha opinião sobre os zumbis é que essa porra aí pode acontecer, velho. Tem muito filme aí que você vê acontecer desastre com arma tóxica, arma química aí, e aparecer os zumbis. Eu creio que um dia a gente pode passar por isso daí. Eu espero que não. Mas, se acontecer, vai ter muita gente que vai se cagar, mas vai ter muita gente também que vai estar preparada, porque, como eu disse, tem já um monte de livros sobre guia de sobrevivência, filme também, não falta, então vai ter muita gente que vai estar preparada. E que mais? Jogos não é meu estilo favorito, porque eu me cago de medo com tudo. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não deixaram de ver algum filme, algum livro, algum game que eu falei aqui, vão ver, porque é muito legal. Eles aparecem em muitas listas que eu pesquisei pela internet. Deixa eu falar então aqui quem que foram os vencedores das promoções que está todo mundo esperando. Antes eu queria já agradecer a todo mundo que curtiu a página, que acessou os posts, curtiram, comentaram, muito obrigado. Não deixem de, não vá lá e descurta a nossa página, deixem seu curtir lá, porque em breve vai ter mais promoções. E aí, quem tiver curtindo a página já vai participar automaticamente. Bom, vamos lá então. O DVD, que é um oferecimento da AB Movies, Videolocadora e Rockstory, o vencedor foi o Jean Javarini. Ele parece que é de Linhares. Eu tava dando uma pesquisadinha lá, deixar mensagem pra ele. Veja sua inbox aí, Jean, se você não estiver ouvindo o programa, que muita gente não escuta. Muito obrigado por ter participado. DVD é seu, cara. A gente entrou em contato já com você aí pra pegar seus dados e tudo mais, pra gente enviar. Muito obrigado por ter participado. E o vencedor da promoção dos livros, lembrando que é como eu disse, não sou eu que faço sorteio, é automático, é o site Sorteio-me, ele faz, e eu só clico lá em sortear, ele que escolhe, todo mundo que participou, eu não tenho nenhuma influência. Como eu disse, eu vou deixar no post aí a foto com o resultado que aparece pra mim, pro gerenciador, ele aparece o resultado, eu vou deixar o print lá que saiu na hora que uma pessoa foi sorteada. Bom, o vencedor dos livros foi o Beto Almeida, cara, de São Paulo. Muito obrigado por ter participado. A gente vai entrar em contato, vai estar enviando os livros pra você. Dois livros ótimos, novinhos, e nós vamos enviar pra você. Lembrando que eu não sei se eu vou conseguir soltar o programa na sexta, provavelmente vai ao ar no sábado. Se não, vai na sexta mesmo. O correio não funciona no sábado, então vou enviar para todo mundo aí os produtos na segunda, no máximo na terça. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem participou, pediu música, deu sugestão, participou das promoções. E até semana que vem. Lembrando que facebook.com/monocastshow, ou tem o perfil também. Pode procurar no iTunes, agregador aí de podcasts afins. E é isso, eu quero encerrar o programa com um pedido de música que foi feito pelo meu amigo Rodrigo Giovannini de Lima, que é a música do Dead Stars, Death Dies Hard. E é isso, galera, fiquem com tudo e até semana que vem! She says they open their